Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Abordaremos a vida de um casal espanhol, com 18 filhos, o seu testemunho e a forma como gerem a parte económica. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Vou colocar aqui a primeira questão, como habitualmente a Doutora Mendes Costa, para lhe falar do seguinte. Há poucos dias a comunicação social mostrou-nos uma jovem americana com cerca de 20 anos que tinha entrado num clube de satanismo com cerca de 13 anos e que já tinha morto cerca de 20 pessoas. Eu não estou completamente seguro se estes números são exatamente exatos, porquanto eu vi aquilo na comunicação social, vi na televisão e depois vi num jornal que costumo ver todos os dias, num diário, não vou dizer aqui o nome, não tem interesse, mas depois notei com pasmo meu, é que as notícias que às vezes trazem 8 dias, notícias que não têm nenhum interesse, mantêm-se 8 dias e às vezes mais, e aquela, pronto, logo desapareceu. Pronto, não sei, se calhar não gostaram dela. Pois, e como eles podem andar endemoniados, não é? Portanto, aí, pois pode ser. Doutora, como é que interpreta estes jogos satânicos em que muitas vezes as pessoas ficam completamente unidas, vendidas ao diabo? Nem sei bem o termo que utilizar. Eu, tanto quanto sei, para muitos jovens, os grupos satânicos aparecem como libertadores. E, portanto, isso, na fase, sobretudo, da adolescência e princípio da juventude, é muito cativante saber que alguém os pode libertar, sobretudo liberar de coisas que eles não gostam, que são convenções sociais, são códigos, mais ou menos para eles repressivos, tudo quanto seja em relação à moral, que também eles acham que é uma repressão. E, portanto, a gente sabe que na adolescência e juventude o grupo tem muita influência. Portanto, como isto é mais ou menos, digamos, comum a um certo número de jovens, evidentemente, jovens que não tiveram grande formação, que provavelmente são oriundas de famílias também mal constituídas, não me custa a entender. A mim chocou-me, porque eu também vi essa notícia na televisão, e chocou-me o aspecto da rapariga, que nessa altura agora já é uma jovem adulta, e acho que, olhando para aquela cara, vê-se que aquela cara é uma cara com problemas. E, portanto, não me custa nada a crer. E tanto quanto me tenho constado, nesses grupos satânicos, eles realmente obedecem, e para eles, pronto, eles já estão possuídos, e o demónio para eles é um deus. Eles idolatram o demónio, não é? A doutora diz que eles já estão possuídos. Portanto, eles acabam por fazer o que o demónio quer. Já, porque uma pessoa que está num grupo, que age, digamos, automaticamente, quase que sem consciência própria, e que obedece a ordens que são contra a ordem natural, inclusive suicídios, homicídios. Eu lembro que aqui há muitos anos havia uma seita qualquer, satânica, já não me lembro de onde é que era, mas sei que aqui me impressionou muito, que era um grupo inteiro que se suicidou. Eu vi isso, doutora, eu vi isso já há muitos anos. Portanto, sim, há uns bons anos. É a força coletiva, que a gente sabe que a pessoa sozinha não age da mesma maneira que se estiver em grupo, não é? O grupo dá-lhe força. Francisco, um comentáriozinho também a estes atos satânicos. Bem, ora viva. Primeiro uma saudação aos nossos ouvintes, ao Armando e à doutora Teresa. Estas notícias nos chegam do outro lado do mundo, da América, dos Estados Unidos da América, trouxeram, ainda que brevemente, à ribalta esta discussão preocupante sobre o satanismo e, sobretudo, sobre a influência cada vez maior que está a acontecer por parte da juventude, por este género de seitas, grupos religiosos ou para-religiosos, e que estão, de verdade, a minar a nossa juventude, não é? Este, diríamos assim, é um epifenómeno, uma manifestação daquilo que é algo que já se sabia há algum tempo, que é a nossa juventude está a ter cada vez maior interesse por certo género de opções religiosas. Diríamos, se nós fôssemos ateus, isto não nos interessaria coisíssima nenhuma, não é? Porque tão falsa é a religião cristã, tão falsa é a religião judaica, tão falsa seria a religião muçulmana, como tão falsa seria a religião satânica. Seria a mesma coisa. Mas como cristãos que somos, não é? Sabemos que estes fenómenos não nos deixam de preocupar. Porquê? Porque eles muitas das vezes, na sua maioria das vezes, começa por um sentimento muito humano de irreverência juvenil e desemboca em graves dificuldades espirituais. Ou seja, estou convencido que a maioria dos jovens que enveredam pelo interesse por este género de coisas, e por exemplo, hoje em dia é muito comum em grupos de jovens que se reúnem fazerem brincadeiras, diríamos assim, de pendor esotérico. O jogo do copo, por exemplo, em que se evocam forças estranhas para poder ali à mesa orientar uma brincadeira. Outro género de brincadeiras que existem, que me prescindo de citar, evocam precisamente atos e gestos que, do ponto de vista religioso, têm graves consequências, porque vão debilitando a consciência da pessoa e vão semeando o esoterismo, o gosto pelo mundo oculto, o gosto por uma sensibilidade espiritual desordenada para o negro, né? A magia negra, etc, etc, etc. Isto está hoje a crescer em grande escala. Eu lembro-me que gravámos aqui há uns meses um programa sobre precisamente a questão dos exorcismos, até a propósito, lembrai-vos com certeza daquele episódio que houve do Papa na Praça de São Pedro e uma oração de libertação que fez, e já na altura refletíamos sobre isso e dizíamos que, por exemplo, o cardeal de Milão, o cardeal Angelo Scola, quando há um ano, coisa que o valha, nomeou 15 novos exorcistas, na carta de nomeação dizia: esta necessidade extraordinária de nomear padres exorcistas deve-se, de sobremaneira, ao facto de que a nossa juventude hoje envereda por caminhos de satanismo, caminhos de esoterismo extraordinário, magia negra, consulta dos mortos, oráculos, etc, etc, etc, cultos, rituais, até práticas sexuais que tendem em vista precisamente essa homenagem, diríamos assim, ao mundo oculto, e isso traz problemas graves para a sua vida espiritual, o que vai levar a esta necessidade de termos respostas pastorais para quem completamente doente e gravemente doente, né? O satanismo é o cancro, é uma espécie de leucemia espiritual, né? Porque não só corrói uma área da alma da pessoa, não, corrói toda a alma e toda a capacidade de regeneração espiritual da pessoa, não é? Portanto, é uma leucemia espiritual o satanismo, não é? É engraçado. Porque é tão abrangente, não é? Quer dizer, não destrói uma dimensão, destrói tudo. E ainda por cima incapacita a possibilidade da pessoa saber da graça divina, não é? Portanto, quando o que resta já é um cadáver. Não é? Francisco, desculpe lá. Portanto, fico com a impressão, e pelo que acaba de referir, que jogos satânicos, magia negra, isto é com frequência. Muitas vezes penso que os nossos adolescentes, jovens, entram nisto até por brincadeira. Mas depois, o que é que acontece? Isto vai prendê-los, não é? Porque, no fundo, de alguma forma, ainda que eles se queiram libertar, eles ficam presos a Satanás, não? Com certeza. Por exemplo, eu estou aqui na internet, ao mesmo tempo estamos a falar, as novas tecnologias permitem, e estou a ver, por exemplo, a descrição do perfil no Facebook da Juventude Satânica. E diz assim: Juventude Satânica, você jovem, venha encontrar a paz de espírito, saúde, felicidade, juntando-se a nós. O satanismo é a religião da lógica. A contestação é a base do satanismo. Vamos promover um futuro melhor, olhando para o mundo de outra maneira. À luz disso, agora vamos aqui pôr aqui o grupo de jovens católicos, não sei o quê. Venha encontrar aqui paz de espírito. Ou seja, é uma transmutação total, não é? Como vou explicar? Uma transmutação, é isso. Há aqui uma mudança de valor, de paradigma extraordinário. O satanismo é, como é óbvio, não é? A via verde para o que o demónio entre e mexa na vida da pessoa e a desfaça, não é? O demónio, a palavra grega que significa diabolos, diabo, significa aquele que divide. E a primeira pessoa a ser dividida é o próprio, não é? Diríamos assim, fica completamente dividida. Olha, separa-se de Deus, separa-se dos outros, e inclusivamente separa-se do sentido de si mesma, não é? E portanto entra numa lógica de autodestruição. De autodestruição. Fazer pactos com o demónio, né? Porque essas igrejas que Deus me perdoe, chamar-lhe igreja, mas eles chamam-se assim, né? Portanto, é exatamente, por exemplo, esta igreja que dessa moça, não é? A Igreja Americana de Satanás, é assim que se chama, né? Por exemplo, para terem só uma noção, apresentou agora há dias um projeto para dedicar ao diabo um monumento ao lado do edifício do Capitólio, nos Estados Unidos da América, não é? Portanto, eles querem fazer lá um monumento, porque acham que, como a religião cristã tem direito a colocar as suas cruzes por todo o lado, como tantos outros movimentos podem fazer homenagem aos seus fundadores, porque é que eles não poderão fazer uma homenagem a Satanás, né? E fazer um monumento público. Uma frase que há pouco citou é a seguinte: depois entra na vida da pessoa até que a desfaz. E de facto assim é. Eu estou a pensar que Santa Teresa, num livro, diz algo parecido com isto. Num determinado dia, ela foi a um funeral de uma pessoa que era importante. Não dizia que era boa, mas dizia que era importante. Não citava o nome. Portanto, já lá vão muitos anos, mas ela nunca indicou quem era. E então, ela diz que teve a seguinte visão. Portanto, no momento em que o corpo descia à terra, ela viu muitos demónios de volta do cadáver. Quer dizer, isto é para dizer, ou para referir, e ocorreu-me porque o Francisco diz, entra na vida da pessoa e pronto, e acaba por desfazê-la. Mas, pronto, desfazer de uma forma que, no fundo, não é para um ano nem para 100 anos, é para toda a vida, para sempre. E, de facto, é uma pena porque desfazem a vida completamente. Thank you. Papa Francisco disse no dia 21 de fevereiro que os cristãos sem fé são como os demónios. E disse ainda o Papa Francisco que a diferença que existe é que os cristãos sem fé vivem tranquilos e os demónios tremem perante Deus. Não sei se querem comentar esta... Viveram tranquilos. Como, Soutora? Eu não concordo que eles vivam tranquilos, porque, no fundo, eles acabam por não ter sentido para as dificuldades da vida que todos nós temos. E quem tem fé encontra um sentido, inclusive para o sofrimento. Quem não tem fé, eu acho que é diabólico a situação em que se encontra. Tranquilos neste sentido de que, pronto, apesar de saberem que o diabo existe, embora muitas pessoas também afirmem que não existe, portanto, acho que leva uma vida tranquila. Creio que era o Papa Francisco que dizia: há pessoas que afirmam que têm muita fé, que acreditam em tudo, que conhecem os mandamentos, mas depois levam uma vida morna, vivem e vivem, então, tranquilos, não é? Tranquilos nesse sentido. Portanto, embora sabendo das coisas, pronto, é o deixar andar. Sim, quer dizer, quero comentar este joropo. O Santo Padre tem toda a razão a dizer uma verdade dessa, no seu estilo muito provocador, como já nos habituou e que nos desinstala e que nos interpela. Sim, um cristão sem fé é como um demónio, com certeza, na medida em que o demónio também não tem fé, não é? Mas também sabe que Deus existe. Ora, um cristão sem fé sabe que Deus existe, mas isso não o mobiliza a uma vida de conversão. Mas eu penso que era necessário explorar melhor esta questão tão preocupante, até porque, com certeza, estamos a falar para pessoas que têm ao seu encargo filhos e netos, e é muito importante que tenhamos uma preocupação e um cuidado muito grande com esta realidade do satanismo, não é? Por exemplo, estou aqui a ver um relatório que surgiu há 2 anos atrás, que fala, não é, de que em França o satanismo está a crescer a um ritmo extraordinário, não é? E isto nota-se através, precisamente, do interesse que os jovens têm cada vez mais por exemplo, música, sinais em que vemos isto, música, a chamada música alternativa, não é? O heavy metal, o black metal, são músicas que os nossos jovens ouvem, não é? São jovens que são músicas que são convites explícitos nas suas letras a conferências explícitas ao mundo do negro, né, do demónio. São músicas, portanto, são explícitas, né? Os nossos jovens ouvem. São músicas em que os seus vocalistas, muitas vezes, sem pudor nenhum, apresentam estilos de vida anticristãos, né? Profanadores do cristianismo, né? Um conjunto de grupos que há para aí, né? Que nos seus espetáculos, não é, profanam cruzes, espalham sangue, automutilam-se, fazem referências a orações a Satanás. E a nossa juventude vai a estes festivais de verão ouve isso tudo e consome tudo isso, não é? E tem esse, a crítica. Depois é uma música alienante, não é? Há teses sobre isto, que esse heavy metal, não é? É profundo, é o antípodas, não é? Não sei se temos noção, mas há estudos musicais sobre isso, e eu tenho falado com pessoas que estão a fazer formação musical e que dizem a fórmula racional da composição dessas músicas pesadas é a mesmíssima da composição da música clássica. É? Ou seja, é necessário, ao que parece, um rigor extraordinário do ponto de vista formal para compor esse género de música. Que eu pensava que não, que aquilo é só, a gente parece, à primeira vista, que aquilo é só barulho. Mas não, mas a técnica de composição daquilo segue as mesmas formas da composição clássica. Acontece que é feito, não é, ali um desvirtuamento, funciona como uma espécie de realidade antitética da música clássica, formal, erudita, que nós conhecemos. O que agrada ainda mais essa agenda, uma espécie de subcontrário ao modelo, não é, e o contramodelo, que é aquele. É uma música exigente formalmente, mas que desvirtua completamente. Ora, este género de música, vejam este género de atitude de, diríamos assim, grupos, até na maneira de se apresentar, que hoje existem por aí, não é? Os góticos, não é? Aquela gente que anda com grandes botas pretas, altas, vestidos de preto, cheios de piercings, de brincos por todo o lado, cabelos vermelhos, etc. Pele muito branca, porque põe um pó de arroz, ou que raio aquilo é, na cara. Quer dizer, nós vemos isso hoje, no contexto então urbano, até aqui em Oliveira já há, que já vi um interesse muito grande pelos góticos. Depois vejam como estas séries televisivas estão aí na berra, não é? Os Twilights, os Crepúsculos, essas séries televisivas em que falam de vampiros, os Walking Dead, mortos-vivos que andam e caminham, são as séries que mais existem em Portugal dentro da juventude. Não sei se temos noção disto, esta gente só consome isto. É? Mortos-vivos, vampiros, etc, etc, etc. Isto está na berra na nossa juventude e eles acham tudo giríssimo. Ouça, via verde. Via verde para precisamente entrar nestes caminhos. Depois, vejam como está a crescer na Europa, por exemplo, os tais profanação de cruzes, profanação de igrejas. Não é? Na França, então, há um site que é o Christianophobie, que fala sobre a perseguição cristã em França, e é esmagador, não é? A quantidade de vezes em que uma série de igrejas aparecem com sinais satânicos, cruzes suásticas, cruzes invertidas, referências explícitas ao demónio, em grafites nas portas, nos altares, no chão, imagens vandalizadas e partidas, cemitérios profanados, não é? Quer dizer, há uma realidade enorme. Depois isto habitualmente é num todo, não é? Volta e depois é preso um, e ele não é preso só por ser satânico, não é? É preso porque matou uma criança num sacrifício ritual depois de a ter violado, fez 30 por uma língua. Isto está a acontecer a um ritmo extraordinário, como essa moça que matou não sei quantos, diz que chegou aos 22 e já perdeu a conta, já não quis contar mais, mas que havia mais. Bem, existe inclusivamente em Portugal, nem sabia, uma associação portuguesa de satanismo que está registada. Portanto, é uma associação registada na lei. Está aqui, tem aqui um site claro, como eles são, negros e vermelhos. Eu vou ver aqui a teoria, não é? Que eles apresentam. O que é o satanismo, não é? É uma filosofia de vida. Para o satanista, Deus, o diabo, anjos e santos não passam de fragmentos da personalidade de cada um. Quando alguém exterioriza esse Deus ou diabo, está a exteriorizar-se a si próprio. O satanismo não é a adoração do diabo ou uma versão oposta do cristianismo, mas uma exaltação do eu. Interessante esta frase, muito interessante esta frase, porque precisamente logo numa frase tão pequenina se contradiz logo, não é? O satanismo não é a adoração do diabo ou a versão oposta ao cristianismo, mas sim a exaltação do eu. Ora, o que é que o demónio fez se não se exaltou a si mesmo? Não é? E o que é que o cristianismo é se não uma religião que nos leva ao outro? Vê-se logo aqui a contradição extraordinária, não é? Portanto, vemos como este mundo, né? No, este mundo está a crescer a um ritmo extraordinário este ano de coisas. Isso, como diga a Via Verde. Eu, por exemplo, sugiro, quem tiver gosto disso, a ir ver os testemunhos que estão no site do Padre Duarte de Sousa Lara, que é o mais famoso exorcista de Portugal, santidade.net. Tem um conjunto de testemunhos de pessoas que tiveram necessidade de ser exorcizadas para serem libertas da ação do demónio. E claramente, né, estão lá alguns que falam precisamente desta realidade. Um jovem que andou por anos e anos e anos a fundo no caminho do satanismo, fez 30 por uma linha, fez os pactos com o demónio, com Satanás, fez rituais satânicos, etc, etc, etc. Claro, né? Chegou a um certo ponto que estava absolutamente desfeito interiormente. A tal leucemia espiritual que aniquilou completamente. E depois, Deus na sua misericórdia o perdoou e o restabeleceu através da oração de cura e libertação da igreja, através do exorcismo, etc. Isto não acontece lá fora, acontece aqui. Nos nossos meios, com os nossos jovens, acontece à porta de casa. Virão dias de calor, sem nada, com tudo, vencida a madrugada, e o tempo corre à solta num grito de revolta, vencida a madrugada, vais acordar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Temos estado a falar do diabo e dos jogos satânicos, e para combater o diabo e os jogos satânicos, acho que nada melhor do que consultar aqui o programa da Quaresma da Paróquia de Oliveira do Hospital, um programa bastante extenso para estes 40 dias que estão a decorrer do período da Quaresma, Portanto, aconselho a que de facto vejam as atividades que têm durante estes 40 dias na unidade pastoral. Há aqui um período, umas confissões quaresmais, penso que são muitíssimo boas para combater o diabo. Há uma recoleção também, quaresmal, dia 30 de março, às 15, um ciclo de cinema, Paixão de Cristo, 4 e 5 de abril, às 21h30, e 6 de abril, às 16, isto na Casa da Cultura, em Oliveira do Hospital. E depois, então, mesmo já próximo da Páscoa, uma quinta-feira santa, e sexta e sábado com um triudo. Portanto, aconselho, de facto, a consultar este documento. Entretanto, nós, aqui na Rádio Boa Nova, vamos fazer também por o divulgar. Entretanto, vamos continuar o nosso programa. Vamos ainda falar também de um casal espanhol com 18 filhos. Vamos falar do seu testemunho e da forma como gerem a parte económica. Há pouco o Francisco falava, esta gente consome isto, neste caso do diabo. Eu agora vou aqui sugerir aos nossos ouvintes que consumam outra coisa. Estamos em período de entrega de declaração de IRS. Lembramos que do valor a pagar podemos atribuir a uma instituição 0,5% sem que isso nos custe mais. Bastará para isso indicar o número de contribuinte dessa instituição no campo 9 do anexo H da nossa declaração de IRS. Uma pequena importância que pode vir a beneficiar muita gente, este pequeno benefício que no fundo por cada 1.000 euros que se paguem de IRS são atribuídos a essa instituição 5 euros. Portanto, se a pessoa pagar menos, ainda lhe vai ser atribuído menos, e também o facto de pagar ou não pagar o IRS, portanto, este benefício não contribui para que essa pessoa pague mais. Da mesma forma, também se essa pessoa tiver que receber, recebe o mesmo, sem que isso tenha qualquer influência. Portanto, só terá, de facto, que indicar no campo 9 do anexo H o número de contribuinte da instituição que assim entender. Tem que escolher, de facto, uma instituição que esteja aprovada pelo Estado, porque, de contrário, acaba por indicar e essa instituição não tem nenhum benefício. Se tiver dúvida, até porque não há muitas instituições a quem se possa atribuir, pelo menos aqui na nossa zona, eu sugiro, como já o ano passado eu fiz, a Fundação Aurelio Amaro Diniz. Porque com esses pequenos montantes eles vão adquirindo equipamento hospitalar e que, quem sabe, não nos pode vir a ser útil ao longo do ano. Vamos então continuar a conversa, ou vou continuar a conversa com os meus amigos, acerca de Satanás. O Francisco e a Doutora Teresa, este Papa e os anteriores têm falado muito do diabo, no entanto aparecem padres e até bispos que dizem que o diabo não existe ou que o definem como o mal. Eu já ouvi uma vez a um sacerdote, estou a ver bem, estava aqui na zona da Oliveira do Hospital, e ele dizia-me, é um mal, estou a ver muito bem a pessoa, hoje já cá não está, no arcebispo está. Portanto, agora, isto não é um mal, ou pode ser um mal, mas quer dizer, o diabo é um ser pessoal, é real, é concreto, é invisível, mas quer dizer, não é assim um mal, é o mal, é um ser. E é pena que, de facto, às vezes se dê tão pouca importância a isso e que seja o próprio Papa a falar nesta situação, porquanto às vezes parece um tema tabu. O Novo Testamento fala em mais de 300 vezes do diabo. Portanto, acho que não era necessário, de facto, haver tanta dúvida. O Curadares e outros santos passaram um bom bocado com Satanás. E para Satanás, eu penso que é uma grande alegria dizerem que ele não existe, porque assim ficam todos ficam muito mais tranquilos e não há grande problema, porque ele vai vivendo no escuro. No fundo, é o que ele pretende para atuar muito, muito à vontade. O Papa tem citado, inclusive, o Bento XVI, ainda enquanto cardeal, quando ele falava também do diabo. E lembro que Bento XVI, já em 1985, como cardeal, ele referia muito o diabo. E como o Papa, em 7 de abril de 2012, Bento XVI disse algo parecido com isto: o nosso tempo é um declínio muito parecido com o do Império Romano, e por isso a escuridão acerca de Deus e dos valores são verdadeira ameaça para a nossa existência e para o mundo em geral. Isto foi numa homilia. E de facto, se hoje consultarmos a exortação do atual Papa, voltamos ao mesmo, porque ele diz: o ser humano, a pessoa humana, cada vez tem menos valor. A ética não tem valor, porque a ética vai em contradição com o que Deus pensa. Então, procuras pôr Deus de parte, procuras pôr o ser humano, e depois temos uma vida cada vez mais ameaçada, porquanto não há ética e cada um procura roubar o mais que pode. Não sei se isto é um termo muito, muito elevado, senão se calhar estou a dizer por aqui disparados, por isso se calhar é melhor passar ali para a sua doutora ou para o Francisco. Eu acho que, ligando o que estava a dizer há bocado, o facto de haver manifestações públicas e sobretudo nestes grupos juvenis, o facto de não haver crítica, é todo o mal que nos toca sem crítica ao lado, fica muito mais colado à nossa personalidade e perdura mais. É difícil nessa altura, quando os jovens já estão envolvidos, tirá-los lá, a não ser exatamente pelo exorcismo. Simplesmente eu acho que uma boa catequese, e portanto isto aqui é mais dirigido até às catequistas, uma boa catequese, e para isso as catequistas já estão bem formadas neste sentido, e uma boa pastoral juvenil poderia evitar muita gente entrar nestes grupos. E ligando à formação, estava a pensar que talvez o demónio não goste que a gente fale da mensagem do Papa para a Quaresma, porque faz parte da pastoral, e acho que esta mensagem... Certamente que ele não gostará nada desta conversa. Não. E, portanto, eu acho que também falarmos um bocadinho da mensagem do Papa para a Quaresma, acho que era útil, porque isso faz parte da pastoral de todos nós, não é? Inclusive, está ligado também ao cabo bocado disso, do IRS, porque o Papa fala a mensagem sobre a pobreza e portanto, e a maneira como nós damos, gratuita ou não, tudo isso está dentro de um âmbito de escravidão de pecado, e que acho que era bom alertar-vos para o caso. Não quero alertar, Sr. Diácono. Então, vamos deixar o Francisco falar um pouco sobre o programa da Quaresma. Bem, agora estou surpreendido. Voámos de um tema para o outro. Eu ainda queria falar daquilo da família. Eu gostava de falar ainda daquela família. E depois. Não, nem gosto de falar da família. O demónio não interessa-se nada com estas coisas. Quer a destruição de tudo isto. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de ainda voltar um bocadinho atrás, os nossos ouvintes que nos perdoem, para falarmos ainda daquela família de 19 filhos, não é? Que agora um bocadinho aquilo passou. Não, ou vai ainda... Não, Francisco, não passou. Estou a guardá-la para a parte final. Depois, para a parte final. Eu pensava que já não, pois não havia, porque aqui os. Isto é como as cerejas, pensava que já tinha avançado. Mensagem do Papa para a Quaresma e o programa da Quaresma. O Armando teve a gentileza há pouco de mostrar o programa da Quaresma da nossa unidade pastoral. Está divulgado nas igrejas da nossa unidade pastoral. É bom que nós façamos uma boa quaresma. Se calhar quando o programa for permitido já estamos a meio dela. Mas seja como for, mais vale tarde que nunca. Se ainda não começaste a fazer quaresma, pois faz. Portanto, a questão é mesmo esta: nós todos precisamos de quaresma, né? Todos estamos a precisar muito de quaresma. É custosa, é difícil a obra da nossa conversão, é difícil e custa-nos muito, sai-nos da pele. Os queremos fazer da nossa vida cristã algo sério, fazer a nossa conversão quotidiana, e a quaresma é o tempo oportuno, o tempo da graça, para nós intensificarmos esse nosso esforço de conversão permanente, não é? Como tantas vezes temos dito e refletido, um cristão ou vive em regime de conversão permanente ou vive em regime de deformação permanente. Não há volta a dar-lhe, não é? Ou se converte todos os dias um pouco mais, ou corrige aquele debilidade, aquele pecado, aquele vício, ou então acabou-se. Mas não estou aqui para fazer uma homilia, estou simplesmente aqui para dizer que é bom que façamos quaresma, não é? Aproveitemos. Na nossa unidade pastoral temos então no domingo da alegria, o último domingo de março, temos a recoleção quaresmal aqui à tarde de domingo. Depois, no primeiro fim de semana de abril, a Câmara Municipal sugeriu-nos dinamizar um ciclo de cinema sobre a Paixão de Cristo, portanto 15 dias antes da Páscoa. Então vamos ter na sexta-feira à noite aquele episódios da série da Bíblia que saiu no ano passado com o nosso Diogo Morgado, que está ótimo, aquela série. No sábado à noite, a celebérrima Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E no domingo à tarde, para as crianças, O Príncipe do Egito, da Disney, que fala sobre Moisés e a libertação do povo de Israel. Portanto, um ciclo de cinema que na Casa da Cultura, para nos ajudar a dispor ao espírito também da quaresma. Depois, o programa de confissões, não é? Esta quaresma não vale sem uma confissão boa, sem limpar a casa interior convenientemente. Vamos ter confissões em todas as igrejas, em todas as capelas. Portanto, horas de confissão serão extraordinárias ao longo destes 40 dias. Clara, achei piada que ele perguntava: vocês não lavam os dentes todos os dias? A gente tem que andar limpinho, portanto, a confissão, pelo menos uma vez por mês, vocês têm que se limpar. Nossa Senhora, em Medjugorje, precisamente diz isso: não há nenhuma alma no mundo que não precise pelo menos de uma confissão mensal. Bem, na quaresma é muito necessário fazer uma boa confissão e, portanto, termos a atenção de aproveitar estes tempos de confissão. E depois, pronto, todas as outras coisas do ciclo quaresmal que desembocam no tríduo pascal, né? Até é triste, deixem já que diga, que muitas vezes andamos 40 dias a preparar a quaresma e depois chegam-se às celebrações do tríduo pascal e elas não têm a preparação e a participação que eram necessárias. É o coração do ciclo litúrgico, a Quinta-feira Santa, a Missa de Lava-Pés. Em Oliveira, o Santíssimo vai ficar exposto durante toda a noite para que os vários grupos paroquiais assegurem a uma corrente de oração naquela noite do Horto, de Jesus, acompanhar Jesus no Horto. Teremos os ofícios, não é? Já no ano passado fizemos e foram bem participados, de laudes e ofício de leitura na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo às 9 da manhã. Depois a adoração da cruz à tarde e a vigília pascal na noite de Sábado Santo. Portanto, o programa está aí, cheio de atividades e de momentos de oração para dispor bem o nosso coração à quaresma. Mensagem do Papa para a quaresma e mensagem do nosso Bispo Dom Virgílio para a quaresma. O Papa lança este tema, lança a mensagem da quaresma sob esta frase, este pensamento do São Paulo aos Romanos: Jesus fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E então, precisamente Jesus, precisamente o Papa Francisco, fala-nos dos vários tipos de pobreza nesta mensagem que nos dedica, e encoraja-nos, não é, a viver a pobreza como um estilo de vida evangélico, não é? Encoraja-nos à sobriedade, encoraja-nos ao desprendimento, encoraja-nos a um despojamento de nós mesmos à semelhança de Jesus Cristo. E encoraja-nos a ir ao encontro daquele que vive pobre materialmente ou espiritualmente, falando. Tem uma frase dele que eu gosto muito. A quaresma é um tempo propício para o despojamento, faz-nos-á bem questionar-nos acerca dos que podemos privar a fim de ajudar. E depois, mais adiante, desconfio da esmola que não custa nem dói. Eu acho que isto faz-me pensar muito. Sem dúvida. Essa é uma das... E acho que é bonito ele ter feito, para mim, pessoalmente, porque o tema da pobreza acho que é sempre um tema muito controverso, e as pessoas pensam que miséria e pobreza é tudo a mesma coisa, e não é. E acho que ele aqui define bastante bem. Exato. Que miséria não é pobreza. Não é? Eu até poderíamos ler uma frase ou duas. A miséria não coincide com a pobreza. A miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem esperança. Podemos distinguir três tipos de miséria: a miséria material, a miséria moral e a miséria espiritual. A miséria material é a que habitualmente designamos por pobreza e atinge todos aqueles que vivem numa condição indigna da pessoa humana, privação dos direitos fundamentais e de bens de primeira necessidade, como o alimento, a água, o trabalho, etc., etc. Perante esta miséria, a Igreja oferece o serviço, a diaconia, a obra de caridade, ir ao encontro das necessidades e curar estas chagas. Nos pobres e nos últimos, vemos o rosto de Cristo. Mas para além desta, também há a miséria moral, que consiste em tornar-se escravo do vício e do pecado. Quantas famílias vivem na angústia porque alguns dos seus membros, frequentemente os jovens, se deixam subjugar pelo álcool, pela droga, pelo jogo, pela pornografia. Quantas pessoas perderam o sentido da vida, sem perspectivas de futuro, perderam a esperança. Então, nestes casos, a miséria moral pode-se justamente chamar um suicídio incipiente. Né? Palavras fortes. Esta forma de miséria, que é causa também de ruína económica, anda sempre associada com a miséria espiritual, que nos atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Se julgamos não ter necessidade de Deus, que em Cristo nos dá a mão, porque nos consideramos autossuficientes, vamos a caminho da falência. O Evangelho, conclui o Papa, é o verdadeiro antídoto contra a miséria espiritual. O cristão é chamado a levar a todo o ambiente o anúncio libertador de que existe o perdão do mal cometido. Né? Portanto, o Papa pede, precisamente neste tempo de Quaresma, um tempo para o despojamento, né? Para uma dimensão, a nossa dimensão penitencial se traduzir em atos de caridade, que, como diz a doutora Teresa há pouco, citando, não é? Se traduzir numa esmola que deve custar, doer, sair da pele, e não simplesmente uma dar aquilo que nos sobra. Não tenho eira, nem beira, nem ações em carteira, nem viajo em primeira. Não tenho papá, nem tenho travão, não tenho peso ideal, nem quartinho de casal, não tenho mulher a dias, nem amor a mordomias, não tenho conta poupança, não tenho herança, nem doutor de confiança, mas há coisas que são minhas, nem se compram, nem se vendem, não, mas há coisas que são minhas. Dinheiro dependem. Tenho voz, às vezes canto. Tenho fome, às vezes janto. Tenho vida, às vezes. Tenho voz, às vezes canto. Tenho fome, às vezes janto. Tenho vida, às vezes minha. Tenho ovários, tenho rins e mais saquinhos afins e mais garganta e pescoço e mais muitos poros, muito osso. Tenho ovários, tenho rins e mais saquinhos afins e mais garganta e pescoço e mais muitos poros, muito osso. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, que é a doutora Teresa Mendes Costa. Vamos entrar na parte final do nosso programa, já nos falta muitíssimo pouco tempo, e eu queria comentar aqui com os meus amigos o seguinte: um casal espanhol com 18 filhos apresentou um livro, Como Ser Feliz, ao mesmo tempo que dá o seu testemunho e fala da forma como gerem a sua vida, afirmando que o melhor que podem fazer aos filhos é dar-lhe irmãos. Isto... Não estamos a falar de orientais, estamos a falar de espanhóis. E também... parece estranho, não é? Quer dizer, o melhor que se pode dar aos filhos são os irmãos. Ó Francisco, quero pegar nisto. Temos pouco tempo. Sim, a verdade é que... Eu agora estava na dúvida se são espanhóis ou são norte-americanos de comunidade hispânica. Isso é que eu já não... Eu tenho a impressão que são espanhóis. Espanhóis mesmo, ok. Pensava que não. Que eram outros, mas enfim, ok. Posso estar também enganado. Porque aquilo tanto que eu tenho conhecimento é da célebre, nos Estados Unidos, tem até um documentário sobre eles, a família Dugar, não é? Que já têm 18 filhos, tiveram 19, mas ela abortou, mas eles contam. Abortou naturalmente, mas eles contam, é filho. E agora vem a caminho um 20º filho. Ela tem 45 anos, dizem que a sala de estudo daquela família parece a Biblioteca Nacional, o quarto de vestir parece o piso 2 do El Corte Inglês e a cozinha parece um restaurante. Portanto, e eles precisamente dizem que todos os dias, é uma família cristã, não é? Todos os dias leem a Bíblia em família, todos os dias rezam em família, sentem que o melhor que podem dar aos seus filhos é irmãos, não é? Crescer na amizade, na vida familiar. Já têm dois netos, porque entanto o mais velho já também começou a ter filhos, com certeza, casou-se. Uma família cristã encontra ciclo, encontra corrente, não é? Em Portugal há a Associação de Famílias Numerosas, não é? Estou-me a lembrar dos Ribeiro e Castro, que são o presidente e a presidente desta Associação de Famílias Numerosas, que também já vão no... Tem 12, se a memória não me falha. Eu tenho uma colega que com 7 ainda foi a adotar. Pronto, ou seja, é extraordinário estes sinais de contraciclo, não é? De gente que não se importa de viver a sua fé de forma extraordinária. Porque isso é de forma extraordinária. O dinheiro nem a luz como ídolos. Isso é muito importante. Pois, com certeza. E a nova forma de hoje de viver, as pessoas pensam que têm que ter muito para poder ter filhos. E eles falam nisso também, não é, Francisco? No aspecto económico, não sei se quer referir. Tem que fazer cedências, não é? Tem que fazer prioridades. Não é? É óbvio que se calhar seria excelente que pudessem dar todas as condições do mundo a cada um deles. Se calhar tem que fazer cedências, tem que haver uma grande gestão para poder. Boca do casal, só tiveram um filho porque não tinham meios para mais. Ambos têm um bom ordenado. Eu acho que quem tem um computador em casa, quem tem um computador na cidade onde estuda, quem tem automóvel, evidentemente não se pode ter 18 filhos assim. Mas isso eu considero isto luxo. E acho que o Papa alerta nesta mensagem exatamente para o luxo e para o dinheiro como ídolos. Claro que, obviamente, a vida fica estragada. Neste minuto que me falta, apenas para referir, portanto, eles falam neste aspecto e a senhora dizia: o arroz e a massa enchem muito e isso custa 80 ou 90 cêntimos. O padeiro, como somos muitos, também faz um desconto. E também não é preciso comer tanta carne quanto a comem os outros. Portanto, quer dizer, no fundo acabam a fazer uma boa gestão familiar. Aliás, tem que ser mesmo assim, porque ter 18 filhos não é brincadeira. Portanto, tem que ser, de facto, com muito cuidado. Muito bem, nosso tempo acabou. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.